Aquele homem decidiu: eu vou me matar agora. Eu vou acabar com tudo. Chega de sofrimento. Mas aí ele pensou assim: peraí, pra que eu vou me matar? Ainda não tentei de tudo. Falta ainda experimentar vender a alma pro diabo. É isso. Vou vender a alma pro diabo. Diabo, se você existe, eu vendo a minha alma pra você. E adivinha quem apareceu? Não adivinhe, não. Foi ele mesmo. O teimoso. O coisa ruim. Os seis dedos. O bote. Quem é você? Você me chamou. Você perguntou se eu existia. E você disse que era para eu aparecer. Você me propôs um negócio. Está arrependido? Não, não é isso. É que eu não achei que ia dar certo. E o diabo disse: Eu vi o que você está passando. Eu te faço um homem muito rico. Eu dou tudo o que você quiser. Te dou uma bela mansão e muito dinheiro. Mas eu só quero uma coisa. Fala, minha alma, não é? Sim, a tua alma você já está me dando em troca. Além disso, eu só quero uma coisinha. Fala, fala. E o diabo disse: é simples. Tá, tá bom, então fala. Eu quero colocar na tua mansão um prego. Um prego? Sim, um prego. Eu quero colocar um prego assim no lugar mais importante da sala. E aquele prego é só meu. Você não pode pendurar nada naquele prego, disse o diabo. Aquele prego é de meu uso exclusivo. É só isso que eu quero dentro da sua mansão. E o homem disse: negócio fechado, Satanás. Negócio fechado. E o diabo apertou a mão daquele homem. Ele sentiu uma tontura. Desmaiou e quando recobrou os sentidos, estava numa bela mansão. Gente bonita, uma verdadeira festa acontecendo, música, gente da alta sociedade. Realmente, o diabo cumpriu o que tinha prometido, mas quando ele olhou na direção da lareira, lá estava um prego. O prego do diabo. Ele se lembrou de tudo. É, a coisa está valendo mesmo. Olha lá o prego. Naquele prego eu não posso deixar ninguém e nem eu mesmo pendurar nada. Só o diabo pode usar aquele prego. E a festa continuou rolando, maravilhosa. Artistas, muita bebida, uísque, drogas. Tudo que ele queria. O seu sonho realizado. E ele pensou assim: nem acredito. E pensar que eu quase me matei e joguei tudo isso fora, hein? O diabo é muito bom. O diabo é muito generoso. Foi quando alguém entrou ali naquela sala. E todos ficaram olhando. E ele também. E aquele intruso foi até o prego e pendurou uma carniça podre de um bode velho. Um mau cheiro exalou em toda a sala. Ele ficou envergonhado. Os convidados olhavam com reprovação, tinham nojo. Ele viu que estava pagando um grande mico. Era grande a sua vergonha. Então ele chamou os seguranças. Seguranças, rápido! Tire aquela carniça fedorenta do prego! Foi quando o intruso se revelou e disse: Lembra do nosso trato? Aquele prego é meu. E ali eu penduro o que eu quero. Mas, diabo, não fica bem essa carniça aí, bem no meio da sala, cheirando mal, assustando as pessoas, enojando todo mundo. E o diabo disse, é, mas é assim que eu faço. É assim que eu quero. E é assim que vai ser, ou você quer perder tudo. Então aquele homem ficou aprisionado nas mãos do diabo. Tinha aquela carniça pendurada, dia e noite, dia após dia. Ele não podia tirar, porque ele tinha dado exclusividade para Satanás. Você está compreendendo esta ilustração? Se você deixar no teu coração que o diabo coloque um prego, ele vai pendurar nesse prego o que ele quiser. E ainda que todo o restante seja maravilhoso, aquela carniça vai feder muito. E esse mau cheiro vai te enojar e você vai ver que não vale a pena. Eu conheci uma mulher que conversou durante 12 horas com Lúcifer. E Satanás prometeu lhe dar tudo e ela topou. Só que a vida dela afundou mais e mais. E ela só pensava em suicídio até o dia que ela ouviu uma mensagem como esta através da rádio. E então resolveu mudar de Senhor. Ela que tinha invocado Satanás, agora invocou Jesus Cristo. E o Senhor foi lá com seu sangue precioso e arrancou a carniça do diabo. Destruiu os pactos com sangue de animais. Lavou a casa com seu sangue precioso, libertou a mulher, arrancou o prego da parede e entrou totalmente com seu Espírito Santo. Ainda que você já tenha experimentado os maiores horrores nas mãos do diabo, você ainda não experimentou tudo. Falta experimentar para valer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está cansado de sofrer, então entregue a sua vida para Jesus agora e deixe o Espírito Santo de Deus fazer a obra na sua vida.